Caminho na selva de concreto sem saber o que esperar. Olhos nas ruas, a vida é um jogo difícil de jogar. O corre é pesado, mas eu não vou vacilar. Aqui a luta é diária, quem tem fé vai continuar. O som é minha fuga, a rima é meu escape. Não me deixo ser quebrado, sigo firme sem disfarce. Na quebrada, a vida não tem pausa, é corrida. Mas eu sigo forte, o meu espírito não se limita. Da batalha da vida, quem aguenta vai longe. A cada queda eu levanto e sigo no meu corre. A rua é quente, mas a mente é fria. O sonho é a única coisa que me guia. O jogo é sujo, mas eu jogo com honra. Fui ensinado na rua, a verdade nunca se esconde. Aqui a palavra vale mais qualquer promessa. A realidade é dura, mas a alma não se amedronta. Se a favela canta, a cidade escuta. Aqui quem não se adapta simplesmente cai na luta. Mas eu não vou parar, minha visão é mais alta. O som me fortalece, é nele que a mente salta. Da batalha da vida, quem aguenta vai longe. A cada queda eu levanto e sigo no meu corre. A rua é quente, mas a mente é fria. O sonho é a única coisa que me guia. Cada passo é marcado pela realidade. Mas o que eu busco é mais que a simplicidade. Se o mundo não me entende, não ligo, sigo em frente. No final das contas, a vitória é minha mente. Da batalha da vida, quem aguenta vai longe. A cada queda eu levanto e sigo no meu corre. A rua é quente, mas a mente é fria. O sonho é a única coisa que me guia. Cada passo é marcado pela realidade. Mas o que eu busco é mais que a simplicidade. Se o mundo não me entende, não ligo, sigo em frente. No final das contas, a vitória é minha mente. Na batalha da vida, quem aguenta vai longe. A cada queda eu levanto e sigo no meu corre. A rua é quente, mas a mente é fria. O sonho é a única coisa que me guia. Na rua, no corre, no rap, sigo em frente. A vida é feita de momentos e o meu é resistente. A luta é minha, o mundo é meu espelho. Mas no final só o sonho é o que eu rei, eu tanto vejo. Aham, me guia. Aham. Yeah.